para ter, para ir, para ouvir, para sorrir e entrar, para rir, para voltar, para tentar, para sentir e mudar, para voltar a cair, para me levantar, para nunca mais tentar. Para amar.